Eu te amava, não posso negar. Também sofria, não posso mentir. Agora sou eu quem não te quero mais aqui. Aprendi a viver sem você. Superei a ilusão que eu tinha. Agora tô livre e solteira na pista. Se conforma, eu não vou voltar. Agora tu vai ver o que é sofrer. Vou te ensinar como se bota pra fuder. Desempinando a pura sua, com a mão no cabelo. O GG da Bahia, Rio de Janeiro. Faz dois L's, faz dois L's, faz dois L's. Vou mandar, vou mandar, vou mandar, vou mandar. Você me ama, não dá pra negar. E tá sofrendo, não dá pra mentir. Para de ser boba, que eu te quero, vem aqui. Eu não posso viver sem você. Você também não fica sozinha. Encontro marcado, a gente se esbarra na pista. Desculpa, mas só pensa em voltar. Sabe que a gente tem tudo a ver. Mete dança, vai. É agora. Mete dança, é agora. Eu desço empinando a bunda, subo com a mão no cabelo. Quebra de ladinho, quebra da boquinha, leve o dedo. Desço empinando a bunda, subo com a mão no cabelo. Quebra de ladinho, quebra da boquinha, leve o dedo. Se eu me invocar, eu desço empinando a bunda, subo com a mão no cabelo. Quebra de ladinho, quebra da boquinha, leve o dedo. Desço empinando a bunda. Santana!